Panorama Agrícola para 27 de dezembro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de 27 de dezembro de 2012, quinta-feira de lua crescente. O ditado de hoje é: quem vê cara não vê coração. Confira na entrevista: safra da uva e vinhos finos de altitude. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre o programa de aquisição de alimentos. Uma dica que pode mudar o seu dia. Verão, praia, praia, verão pede milho verde. O milho é rico em carboidratos, é alimento energético, fonte de óleo e fibras e também de pequenas quantidades de vitaminas. Fique ligado no Panorama Regional. Programa de aquisição de alimentos. Os agricultores familiares vão poder ampliar o mercado de comercialização de seus produtos. Isso será possível com a modalidade compras institucionais do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. As compras institucionais serão permitidas para quem fornece refeições regularmente, como presídios, restaurantes universitários, hospitais e quartéis, entre outras instituições federais, estaduais e municipais. A aquisição dos produtos poderá ser feita por meio de chamadas específicas para tal modalidade, com dispensa de licitação nos moldes do PAA, sem necessidade de qualquer formalidade de adesão ou convênio com o governo federal. O benefício da medida é a ampliação do mercado para os agricultores. Além dos recursos que o Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que investem no PAA, um montante aí de 1,3 bilhões de reais para, então, esse programa de aquisição de alimentos. Seguido pela aplicação de pelo menos 30% dos recursos da alimentação escolar na agricultura familiar. Então, as prefeituras dos pequenos municípios que são emitentes rurais vão poder comprar dos agricultores da sua própria cidade e isso vai fazer, então, a moeda circular dentro do município. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAG, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A safra da uva, vinhos coloniais e também vinhos finos de altitude são assuntos no programa de hoje para o gerente da EPAGRE na Estação Experimental de Videira, Jean-Pierre Rosier. Na regional de Videira nós temos duas regiões de altitude, onde tem avaliações de experimentos com variedades italianas, um convênio com a Universidade de Trento e com a Universidade Federal. Essas variedades europeias testadas, qual ou quais estão se adaptando melhor? Tem uma série, né, que ainda está em fase de avaliação, mas nas tintas tem salientado muito bem a Rebo. É uma variedade, um cruzamento que envolve algumas viníferas e que tem apresentado vinhos de coloração bem escura, um aroma bem intenso e uma boa produtividade. Então, mas ainda é cedo para ter uma divulgação mais avançada, né? Precisamos ainda de mais pelo menos 2 anos de avaliações, mas isso nas tintas, né? Nas brancas tem a Vermentino, que tem aparecido como uma boa alternativa também, mas da mesma forma ainda necessita de mais dados para nós podermos realmente indicar essas variedades, né? Mas tem uma boa perspectiva. Jean-Pierre, investir em vinho é para a agricultura familiar ou é jamais para o médio produtor, para o grande produtor? Bom, portanto, tem dois tipos de vinho, né? Então, no vinho artesanal, vinho colonial, é para pequena propriedade, né? E tem um fator muito importante nisso, porque consegue agregar valor ao produto, né? Então a pequena propriedade, eu acho que até deve fazer o seu vinho, e não só o vinho, né? Tem que pensar no suco, porque as uvas que nós temos hoje em Santa Catarina, grande parte delas, né, são das variedades híbridas e americanas, que são extremamente aptas para fazer suco de uva. Então essa é a melhor alternativa que pode se ter. Mas o vinho também, né? o vinho comum, o vinho artesanal, tem que ter lugar e tem que ter, porque ele permite que a produção seja vendida bem mais tarde e com uma agregação de valor, né? Então isso é muito importante. O outro vinho, o vinho fino, nesse caso, realmente precisa de um investimento maior, não só de cantina, não só de equipamentos, mas de ações de mercado, né? E isso realmente para o pequeno produtor dificulta. E uma das direções hoje que a Epagre de Videira tem tomado é justamente trabalhar com suco de uva. Nós estamos planejando um grande projeto, vai ser apresentado, já foi enviado, né, para o FINEP, um projeto de inovação tecnológica onde se busca adequar as pequenas propriedades, os pequenos produtores de suco de uva, para ter uma caracterização do produto na nossa região, para que tenha um produto padronizado e de alta qualidade. Esse projeto ele visa três regiões, né, basicamente, produtoras, né, a região mais de Caçador, a região do Alto Vale do Rio do Peixe, e também nós estamos pensando na região mais do oeste, onde tem uma colheita mais antecipada, né? Então, esse projeto ele visa isso, ele visa acompanhar toda a parte de produção, fazer um levantamento, determinar as características, aí que entra o laboratório, vai fazer toda a avaliação, e também, finalmente, com a parte da degustação desses produtos, para que esses sucos tenham uma certificação no final, que o seu objetivo é isso, né? Uma caracterização, em primeiro lugar, e uma certificação. E com isso tudo, um levantamento para nós sabermos exatamente quais são as uvas, como se deve produzir. Então, se pretende ter um pacote fechado para a produção de uvas para suco. Estamos conversando no Panorama Agrícola com Jean-Pierre Rosier, da Estação Experimental da Epagre em Videira, que fala agora sobre as expectativas para a safra da uva deste ano. Se nós vamos pensar no oeste, é agora. Se nós vamos pensar no meio oeste, é no mês de janeiro, fevereiro. E se nós vamos pensar nos locais de altitude, vai março, abril e até maio. Então tem um leque bem grande de produção, dependendo do local, em função do clima, né? Nós estávamos aguardando uma safra difícil, porque a previsão climática era de muita chuva na primavera, mas o que nós estamos vendo é muita seca na primavera. Por enquanto, quem não teve problemas com geadas, e aí sim tem uma quebra na produtividade, na produção, né? Nós tivemos uma geada tardia, que teve uma quebra muito grande das uvas precoces, então esse problema foi notório. Mas, então, quem escapou da geada, até agora tem uma produção muito boa e de excelente qualidade. Cultivo protegido tem sido uma saída nessas áreas? Sim, cultivo protegido ajuda principalmente na geada, ajuda muito na época de chuva, da maturação, nos meses de janeiro, fevereiro, são épocas difíceis. Para proteção ao granizo é fantástico, e na geada é porque ela aumenta pelo menos até 2 graus Celsius, a uva que fica protegida. Então com isso muitas vezes é o que basta, esse pequeno defasagem de temperatura é o que basta para salvar, né? Então dependendo da época, o cultivo protegido é muito importante. E tem um outro fator, que o cultivo protegido ele permite uma redução muito importante da aplicação de defensivos agrícolas, né? Então é sem dúvida, mas tem um investimento, tem as suas dificuldades, mas é um investimento que vale a pena. Se desse uma chuva de pedra e tiver uma proteção, está pago pela própria safra. Quanto custa investir num cultivo protegido? Só a cobertura. Nós temos uma estrutura maior de palanques, de arame, tem que ser mais alto, né? E mais a cobertura, pode contar isso em torno de 50 mil reais por hectare. 50 mil reais por hectare, que em 1, 2 anos pode ser amortizado? Amortizado, sem dúvida, porque uma chuva de pedra que pegue no parreiral, ela não perde só a produção daquele ano, mas a planta leva uma safra a mais para se recuperar completamente. Ela gasta muita energia para corrigir as feridas que ficam nos galhos e com isso a produtividade no outro ano também cai, né? Então o que se tem normalmente é que uma chuva de pedra, daquelas que fazem um grande estrago, permite a cobertura pagar o seu investimento facilmente. Você ouviu a entrevista com Jean-Pierre Rosier, da Epagre de Videira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.